Não vou fugir da minha pica, não vou se absentar da minha boca. Eu não sei porque ele chamou aqui, se falou que ele é pica grande. Não vou fugir da minha pica, não vou se absentar da minha boca. Eu não sei porque ele chamou aqui, se falou que ele é pica grande. Agora vai curtir. Sabadaço de piroca dura, motoche ligado, baixo xingue na procura. Dando neck, pick, raspadinha, dedo furioso, só passando na minha telinha. Meu papiricoso, já pegando a ração. Acho que eu tenho flash, como a novinha quebra patrão. Ela deu papo, tudo grosso, na minha lata. Eu sou diferente, sou uma fudedora nata. Se quiser meter a pica, tem que ter piroca grande. Quero ficar a noite inteira, sou uma mina transante. Sou uma mina transante. Foto do meu martelo, mina ficou doida com o tamanho do binguelo. Será que tu curte uma pica desse naipe? Tá falando pra caralho, quero não ver. Não vou fugir da minha pica, não vou se absentar da minha boca. Eu não sei porque ele chamou aqui, se falou que ele é pica grande. Não vou fugir da minha pica, não vou se absentar da minha boca. Agora vai curtir. Marquei com a garota lá na casa dela. Cheguei pouco papo, já dedando a xereca. A mina falou, mano, peraí, vamos bater papo, bota o anime pra nós assistir. Eu falei, garota, qual foi, tá doida? Falou putaria, agora minha pica tá roxa. Mandando mensagem, eu falo assim, agora tu vai fazer o que tu disse. Não vai pra mim. Fugir da minha pica, não aqui, se falou que ele é pica grande, não vou fugir. Fugir da minha pica, não vou. Se é pra ser tarde, eu boto atrás. Eu não sei porque me chamou aqui, se falou que...